escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Hoje, sábado, 24 de setembro de 2011, tem ainda mais lógica a melodia que se segue. Saudade. Ora, numa semana de retiradas de pessoas de quem já falámos aqui mais que uma vez, iniciamos agora a emissão número 52. Era mais gordo. Acho que é 52 de Escolhas Tu ou Escolho Eu, no sábado 24 de setembro de 2011, dia de muita chuva ali para os lados da Indonésia. Mas aqui, em Vila Nova de Gaia, em lindíssima cidade onde nos encontramos, olha lá fora, sim, parece-me bom, sim, mas o céu está azul, sim, um pouco nuvens, mas isto vai melhorar. Por isso, continuem connosco neste de par em par. A seguir temos mais duas músicas, duas grandes músicas para ouvir. Joana, se tu fosses mais sincero. E logo a seguir, os Bruno Mel com Passear Contigo. A seguir, vêm as efemérides relacionadas com o dia 24 de setembro de 2011. Ah, 2011 é que eu já comi a cabeça. Mas o dia 24 de setembro ao longo da história. Mas hoje já temos um convidado especial. Olá, Oscar Aninho. Olá, caro Olhadas. Antes de mais, permite-me fazer-te uma correção. Eu não digo bem assim. Deixa chegar para a frente. Pois é. Eu costumo dizer mais do género. E daqui a pouco chegam as curiosidades sobre o dia 24 de setembro, acontecimentos que marcaram este diálogo da história. É a mesma coisa. Percebeste. Sim, percebeste. Então está certo. Ah, pronto. É isso mesmo. Fala lá o teu resumo da semana para ficares contente. Ah, obrigadinho. Ora bem, obrigadinho rima com alhinho. É, que pena não seres alhinho. Já nem sabes que eu sou o Amílcar. Estás a fazer. Porquê tu dizes sempre caro? Quando chegamos um mail, caro Alhadas. Porque se tira... Eu sei, mas já nem te lembras do Amílcar. Não me lembro. Sabes que eu acho que uma pessoa muito doce, sabes? E o que é que tem a ver o Amílcar com isso? Lembro-me sempre daquela marca de chocolates. Amílcar. Ah, então era essa piada que tu fizeste há duas semanas que eu me percebi. Acho que um lado chamado Amílcar. Não. Mas chamado Milka. Pois. E era essa a piada. Pois. E que dizer que até pois. E depois cantaste a cana. Não sei de quando é esta música, também não quero saber. Faz mal, teu resumo. Ora bem, no meu resumo. Bem, isto foi uma semana do caraças. Estás sempre a dizer isto todos os sábados. Sabes porquê? Não, às vezes digo às terças. Eu acho isso, também. É verdade. Olha, para a semana não vai ser no sábado. Ah, não? Faz a vez, já ficas a saber. Pronto. Estás mais do que eu. Também não sabia, só Deus avisa agora. Pois, é sempre a mesma coisa. A produção da rádio não disse nada. Está mal. É isso. Que é isso? Então, na semana passada, estás a elogiar muito a rádio. Agora já não gosto. Já não presta para nada. Não, que eu não sei que mostra das futebol. É isso. Olha, o Benfica voltou ontem. Pois já ouvi dizer. E o Porto também. Engraçado, vai lá coincidir. Pronto, ao menos ficaram um com o outro. E pelo mesmo resultado, 2-2, vai lá. Já vi isso, coincidência. Pode ser que o Braga ganhe hoje e tínhamos 3 líderes. Era bom, era. Continua. Era se isso acontecesse à sexta jornada, era uma coisa rara. Bom, então, dizia eu. Olha, uma prova que acabámos de dar, que estamos a gravar o sábado. É verdade. Não sei que adivinhássemos o resultado do Porto Benfica. Vamos adivinhar os marcadores de golos. Ora bem, o Porto foi o Kleber. Aposto que vai ser o Kleber marcar o primeiro. E mais. E depois o Cardoso vai empatar. Mas espera aí. Eu vou mais longe. O Kleber vai marcar, mas vai ser de cabeça e a 37 minutos. Foi com o pé. Ah, não, foi de cabeça, cruzamento. Estava a confundir com outro gol do Porto. Está bem. Foi de cabeça num livro. O segundo é que vai ser de pé. Pois o Cardoso empatou. Vai empatar para aí no início da segunda parte. E depois o Porto logo assim vai-se meter outra vez à frente com um golo de Jacaber. Não me lembro quem é que marcou. O golo do Porto. Foi uma coisa, aquele. Segundo... Fernando? Não, Foi. Não sei, deixa-me tentar adivinhar. Ou deixa-me assim escolher um jogador para tentar. Mas não sei, mas depois vai marcar e o Benfica vai empatar com o Gaetan, já perto do fim. Pois é. Vai ficar assim, 2-2, aposto. E vão todos felizes para casa. Já temos nós esportistas com o gol do Benfica. Fogo, que Gaetan! Fogo! Que Gaetan! Vá lá, te resumo quanto tempo lembrar quem marcou. Quem vai marcar o gol do Porto? Pois, exatamente. Ok, resumo off the semana, ou melhor, off the week, para ser mais correto. Então é assim. Bem, foi uma semana em que eu... Não sei explicar. Foi uma semana, para mim, muito positiva para um lado e negativa para outro. Positiva a curto prazo, negativa a longo prazo. Sabes que eu vou-te confessar uma coisa? Podes é confessar mais alto e mais perto. Ah, eu vou-te confessar uma coisa. Sim. Eu tive a minha primeira namorada, que era a coisa, em 2000 e tal. Tive a minha segunda, que era... A coisinha, em 2000 e tal. Em 2000 e cenas. Epá, e tive uma outra história, que não se pode ser o namoro, mas... Em 2014, exatamente, em 2014, com a... coisa. Não, uma coisa. Não, foi a primeira. Foi a primeira? Foi igual? Não, foi com a outra. Foi com a outra. Outro. Olha, já, epá. O Varela vai cruzar. Falta saber quem é que encosta. Eu encosto, filho. Eu encosto. Imagina lá... Que das três, mais depois de estarem comigo, digamos assim, nunca mais quiseram estar com ninguém. É pá, das duas uma, ou fui tão especial que não quiseram mais ninguém, ou eu fui tão mau que traumatizei de tal maneira que nunca mais quiseram ninguém. Eu estou a ver. Ah, está a ver o que é que ias fazer. É pá, e para mim foi-me, pôs-me a pensar, sabes? Pôs-me a pensar, bem, está bem, pronto. Se eu fui tão mau assim, olha, não sei. Portanto, é uma semana que pode ser negativa a longo prazo. Pode não ser até. Pode ser negativa a longo prazo. Pode... Pronto. Pá. É, enfim. Mas tirando isso, correu tudo bem. Pronto, foi uma semana boa. Foi uma semana... Engraçada. Gostei de ver mais uma vez. Epá, eu admiro-me todas as semanas. Eu tenho que dizer isto. Ou, por causa, pronto, é a segunda, acho eu. Não interessa. Mas eu continuo a achar impressionante uma coisa. E a série, eu partilho estas imagens, eu partilho isto com os ouvintes porque, enfim, é de facto verdade. Não há invenção. Não, não é invenção. Otamendi, vai ser o Otamendi a marcar o segundo gol no Porto, é isso. Acho que vai ser o Otamendi. Também acho que sim. A minha previsão, continua. Pronto, é assim, eu a série, mas é mesmo esta a verdade. Não há qualquer exagero da realidade. Esta equipa da Antena Web é uma categoria. Mas é que é mesmo uma categoria. Sabes que ainda ontem houve um colega nosso, não interessa quem, que se juntou para os dias, pronto. E ontem regressou. E aquela coisa do pessoal, cheguei. Epá, e aquela recepção, pronto, não foi assim nenhuma recepção, tipo, como se fosse o Presidente da República. Mas houve ali um contentamento e a pessoa chegou e com aquela garra do costume. E eu fiquei, que coisa tão fantástica. Que coisa tão fantástica. É surpreendente. E eu confesso que à medida que o tempo vai passando, eu sinto-me cada vez mais feliz por esta união. Porque sabes que isto é assim. Primeiro pela internet. E depois, sem remuneração. E algumas pessoas vão continuar a achar que a Antena Web paga os seus funcionários. Mas nem eu recebo. E digo isto com muito orgulho. Mas quer dizer, a verdade é esta. Mesmo assim, é uma equipa muito unida. Uma equipa... levando este projeto para a frente. Eu fico de veras muito feliz. De veras muito. Fico de veras feliz ao ver... Estás a falar bem, pá. Ao ver este trabalho de equipa. Porque, sabes, mesmo... E eu tenho a noção disto. Mesmo em empresas onde se recebe, onde se tem aquele horário de entrada e de saída, onde há uma presença física, mesmo assim, é difícil conseguir-se uma união como há na Antena Web. E eu fico de veras feliz... É verdade. Eu não posso dizer agora. Já passei muita coisa na vida. E acho que, de facto, uma equipa destas era... Não sei. É extremamente gratificante. Ai. É verdadeiramente fantástico. Verdadeiramente fantástico esta equipa de produção. Pronto. Produção e de locução também. Também tem feito um ótimo trabalho. E também levam a Antena Web muito, muito para a frente. Não sei. Eu refiro a equipa, às duas equipas. Por acaso, o episódio que contei foi referente à equipa de produção e realização. Mas que te contei a ti, os nossos ouvintes, que são quase 200 por cada edição, não é? Não sei. Sei eu. Quer dizer, por acaso também não sei. Mas pronto. Mas ou seja, é isso que quer dizer. Eu refiro às duas equipas. Sem as duas feito um ótimo trabalho. E uma sem a outra, bem, andávamos um bocadinho de mãos atadas, andávamos. Portanto. Então, pronto, e é isso. E o que é que tu achas do fim dos R.E.M.? O que é que eu acho do fim dos R.E.M.? Bem, tinha de ser, não é? Nada é eterno. É isso que ora eu acho. Ora aí. Foram 30 anos e foi bom enquanto durou. É isso que eu acho. Pronto. Gostava dos R.E.M.? Eu gostava. Gostava muito. Em letras. São letras boas. São letras. E gostei da forma como acabaram. Acabaram, saíram pela porta grande, saíram bem. E acho que faziam conteúdo. Não era música só para vender. Porque era também para vender. Claro. Mas a música tinha... Era pensada, era coisa. Não achas? Uhum. Dois, dois. Não, não é essa que vamos ouvir. Que ainda ouvimos a semana passada, ou duas semanas. Sabes que uma coisa importante é uma pessoa dormir e sonhar. E muitas vezes os sonhos... Eu não sei se já falámos disso aqui. Se falámos, repete-se porque já foi há muito tempo. Se não falámos, é a primeira vez, para não ficarmos todos contentes. Estás a ver o que eu estou a dizer? Estou. E se não falámos, falámos. Os sonhos muitas vezes fazem-nos acordar. Parece uma estupidez. Mas os sonhos fazem-nos acordar para coisas reais. Às vezes é nos sonhos que nós aprendemos ou ficamos com algumas dicas. Dicas. Ficamos com algumas dicas. Fogo. Ficamos com algumas dicas sobre a vida real nos sonhos. Eu fico mais com a vida real na Casa dos Credos. Pronto. Estás a fazer publicidade às bandas de 4. Não faz mal. Dão-nos, é o que eu estou a dizer, dão-me dicas, dão-me orientações. Orientações para... Aliás, apelam aos nossos ouvintes, se tiverem exemplos de sonhos que já vos fizeram mudar alguma coisa na vida real, alguma conversa que iam ter e não tiveram, alguma conversa que não iam ter e tiveram, algum gesto ou alguma atitude que não estava previsto e o vosso sonho fez-vos acordar, inscrevam-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com. Partilhem a vossa história de vida. Sonhos, realidade, sonhos, a nossa vida é feita assim. E quem sabe... receberemos e partilhamos isso com os restantes ouvintes, se tal nos for permitido. Um tema que era muito usado foi várias vezes usado em poemas de R.E.M. Foi precisamente dormir e sonhos. E uma delas foi uma das músicas que incluiu esse tema. Foi o primeiro single do 11º álbum deles, chamado Up. Tu falaste nele na quinta-feira, que falaste no Bill Berry, o baterista que foi o primeiro álbum e foi o primeiro single, vamos ouvir o primeiro single deles após a saída do Bill Berry. Pode ser? Pode ser. Lançado a 12 de outubro de 1998, o que é formato 7? Qual é o formato 7? O que é isso? Tem cassete, CD e 7. O que é o 7? Não sabes? 7, o único que conheço... é... hã? A 3 teclas. Que espetáculo. Uau! Gramofone. Está bem. 17 centímetros e meio. Ah, é um single. É um EP. Portanto, do álbum Up. E... que grande álbum. Acho que é o melhor álbum deles. Pois, se o dizes. Gosto só muito do tema 2. Tu sabes as faixas dos... Mas está bem, qual é a surpresa? É o Lotus. É o quantas? Lotus. Por acaso bem. Suspicion at my most beautiful sad professor. A faixa número 11, o primeiro single que saiu desse álbum foi um grande sucesso a nível mundial. Chama-se Day Sleeper. E isto surge uma semana em que certos sonhos podem ter despertado... estavam adormecidos e quase excluídos, despertam novamente, para depois no dia a seguir serem outra vez distorçado do que ir à realidade. Mas a vida é feita de sonhos, sonhos que se cumprem, outros que não. Por isso, em homenagem a uma banda que anunciou o seu final há 3 dias, vamos ouvir Oscar Aringo a tocar Losing My Religion. Ao lado. That's me in the spot, like losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much, said it all. I thought that I heard the laughing. I thought my things seem. Podes cantar? Mas não davas um acordezeiro. I thought. Ah, mas já não estava no mesmo sítio. Set it on. I thought that I heard the laughing. Thought that I heard the scene. Well, I think. I thought I saw you cry. Every whisper, every waking hour, I'm choosing my confession, trying to keep up with you, like a heart was in blank. Consider this the hint of the century. Consider this the sleep that brought me to my knees, failing. What if all these fantasies come banging around? Now I've said too much. I thought that. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you cry. Receiving department, 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everywhere is calm. Hong Kong is present, Taipei wakes up. The talk of circadian rhythm. can't even say why. Fluorescent, flat, caffeine lights. It's furious balancing. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see the day with the newsprint gray. My night is colored. Sabes o que vais falar? Sei. Sabes como é que chama? Sei. Sabes o que é hoje? Sei. Mas é verdade, os sonhos muitas vezes... Sabes o que é o sonho na maioria? Nesta semana conversamos sobre isso. Eu não fui contigo. Pronto. Conversei! Ah. Sabes qual é o sonho mais frequente que eu tenho? Nos últimos tempos, sei lá, 2 anos, 3, não sei. Roubarem-me o carro. Ah pá, meu carro já foi assaltado 50 vezes. No mínimo. Uhum. E tu o que é que tens? Sabes o que é que eu sonhei hoje? Ainda há poucas horas. Estava em Wimbledon a ver o torneio de ténis e andava a ver uma maneira de tentar uma maneira de ver o Rui Machado, o Frederico Gil num dos campos secundários de Borla, mas não dava. Ah, bom, pois, que bonito. Porque só entrar no parque lá no complexo pagava-se. Entendeste? Uhum. Então fala lá da tua resposta. Eu sou aquilo que tu queres e mais ninguém. Eu sou aquele que te quer e mais ninguém. Amor, é só quereres, porque eu só quero o bem, só quero bem. Tu és o pedaço de pé, uma ternura desse imenso mar. A minha mão no teu cabelo seria então um pesadelo. Podes ouvir, ouve bem com atenção. Ah, eu sinto imensa paixão. Ah, ouve bem, é para ti esta canção de amor. Eu sou aquele que te quer e mais, mais ninguém. Amor, amor é só quereres, porque eu só quero o bem, quero bem. Eu sou aquele que te quer e mais ninguém, e mais ninguém, ninguém, ninguém. Amor, amor é só quereres, porque eu só quero o bem. Sobre a tua resposta, a tua resposta. Eu posso continuar a fazer isso? Posso falar agora sobre a minha próxima escolha? Estou à espera, à espera. E vou-te dizer um tema que tu até já sabes qual é. Não sei, não sei, ainda não me sei. Ora, procura adivinhar, ainda há pouco falei nele. Falaste, não me lembro. Andas muito esquecido ou a comer muito queijo. O pior é que tu tens razão. Andas a comer muito queijo ou andas esquecido, diz-me lá. Estou inchado, estou em... Ah, pois é, a vida é mesmo assim. Ah. Mas eu vou-te dizer qual a próxima música que vou escolher. É de 98 e acho que por aqui tu já vais saber. Isto é giro, ter o controlo da melodia. posso fazer o que eu quiser. Posso ir aqui, posso ir ali. E confundires a minha casa também dá. E é muito giro, é muito giro. Estou confuso, estou confuso. E é muito giro, muito giro. Estou confuso, muito giro. Vamos mudar ligeiramente é de ritmo, é só para brincar um pouco. Podes mais brincar à vontade. Ah, já agora o tema que eu escolhi. Desculpa lá, não me lembro mais. Vai me parecer. Ah, já sei qual é que é. Terminem os, vê lá se sabes. Ah, pois é. Sabes qual é? Terminem os, mas não é para o Jorge Jesus. Nem pensar que eles ontem empataram e eu queria que eles ganhassem. Terminem os. Ao menos que fosse um pouco de juízo, pois também é preciso, mas nem isso. Pergunto eu se a tua melodia é portuguesa ou quem sabe inglesa. Em inglesa, carolhadas. E termina em os, não estou a perceber. Pois eu vou-te responder. Faça o favor. Chama-se Loto. Já entendi. É do mesmo chama-se Loto que acabamos de ouvir. Que acabamos de ouvir. Esta Day Sleeper era a faixa número 2 do álbum Up, lançado em 98. Os R.E.M. era o número 2. A número 2, enquanto a Day Sleeper era 11, olhamos mais para cima e vemos. Chama-se Loto. Chama-se Loto. Só falta o quê? Falta explicar o porquê de trazer desta canção para ouvir, para quem vê. Não entendo a tua decisão. Não entendo a decisão. Carolhadas, vou-te explicar porquê. Faça o favor. Que eu escolhi esta música final. Estou à espera. Não foi de 98 que eu a conheci, mas de outro ano especial. 99 após. Nem mais, nem menos. Foi de 99 que eu a conheci. Já calculava. Do tempo em que não havia TV a cabo. Melhor havia, mas era coisa rara. Coisa rara. Melhor dizendo, havia muita TV a cabo. Mas era por satélite, pelo menos naquela zona. Com que é que eu vou? Subir-me à consona. É melhor passar à frente. Uma esfregona. Uma esfregona. A música de 98 eu só descobri quando tive discografia. Mas eu aquela música curtia. Essa música bonita melodia. A música reporta-me a uma altura de chuva em que estava muito mau tempo. E claro, para não variar, o satélite começou a falhar. Isso era normal. Era engraçado ver aquelas imagens parar e o som parar e fazer um pouco de ruído. Mas era a tecnologia da altura. E confesso-te que tenho saudade. Era o que existia. Era o que existia. O Sol Música era o canal 6. MTV era o canal 7. A VH1 era o canal 9. Porque o 8 não tinha nada. Tá bem. E recordo-me que esta grande música passava na altura em que MTV dava música. E aos sábados à noite era sempre, sempre a bombar. Depois chegou o resto dos canais que são pior que a Antena Web. MTV já tem para 50, eu nem sei para quê. Mas tudo bem, e eles lá sabem. Mas a música não mais voltei a ouvir. a não ser na antena web. Na antena web. Na antena web. Mas isso é porque antena web é o exemplo nacional para toda a gente que gosta de comunicação social. Seja rádio, televisão, é comunicação. Hoje em dia não pegam nos jornais, não olham para as notícias, não querem saber porque afinal estão todos ligados ao computador. Ouvir antena web, essa rádio fenomenal, liderada por ti. Acho eu que é liderada por ti. Ou será o Carlos Bonaparte? É pelo Oscar Alinho. Bem me parecia. Agora sobre os canais, a ordem que falaste, eu não me lembro de ter essa coisa. Talvez porque nunca tive canais em casa que fossem por satélite. Tinha os quatro, já era bom. Precisamente porque a TV cabo não havia naquela zona. Lá vou outra vez, sem ser mal educado, passar por cima disto uma esfragona. Que raio! Bom, naquela altura onde eu morava, era ali mesmo à beira do rio. E se houvesse cabos para ali, à beira do rio, ponto. Pois, e então a única solução era o satélite. E houve ali, sim senhor, uma maneira de ter, por 1950 escudos, quase 104 canais. A única dúvida que eu tenho, espero que me esclareças, é se a Lotus passava na só música, que eu não tenho ideia de haver por lá. Mas quem sabe, quem sabe, se tivesses visto por cá. Não passava, essa música não passava, só passava na MTV, na VH1. Na altura em que também não havia 50 VH1, só havia apenas uma. Os belos tempos em que a televisão tinha qualidade, coisa que agora talvez já não. Pelo menos tanta quanto há 10 anos atrás. Mas esta música dá 13, por isso imaginem a qualidade que na altura havia. Recordas com nostalgia esses tempos em que boa qualidade havia? É verdade. Thank you. Estás a tapar umas ou outros? Olha. Exatamente. Tu sabes se a música que vamos ouvir a seguir lembra-se de fazer parte daqueles CDs, daqueles 4 ou 5 das músicas portuguesas por décadas? Era a faixa número 1 do 4 CD. E sabes que música que se é essa? Uma música que eu por acaso gosto. Ah, não é essa, é a terceira. Alcácer que Vier. É isso. Do tem Carlos Mendes. Tem muito boa música, né? O Carlos Mendes, vamos ouvir depois. Ora, há uma melodia. Yeah. Há duas. Mas a outra, que é o primeiro beijo, já foi escutada aqui. Acho eu. Já. Aquela que tu disseste que era a versão do Rui Veloso e eu. Pumas! Pois, que és burro. Foi como no Paco Bandeira. É, aprendi quanto. Essa do Paco Bandeira, eu confesso que ainda não. Opa, tem... vês a novela, vês o Filho do Vento na TV Memória e ouves a versão que eu estou a falar, que ele está sempre a cantar quando aparece o Grelinhos. Eu tenho mais que fazer que andar. Eu não tenho a sua vida, senhor. Eu também vejo. Pois, eu não posso nada a ver estar na novela, se quer. Se não se manda concorrência, não, porque isto é a televisão. Mas eu não posso, não pode ser. Oh. A não ser que se passe essa coisa para áudio e passe na antena web. Aí eu posso. Não é preciso ver a versão que eu descobri. Quando eu confirmei que era o Paco Bandeira mesmo a cantar, e a versão que eu vi foi na internet, não foi na novela. Lá na novela não aparece o Paco Bandeira a cantar. Pois, só aparece a música. Ouve-se. Dos tempos em que eles não faziam músicas para as novelas, não é? Não é daquelas. Ou pelo menos que aproveitavam músicas já para as telenovelas. Não, produziam músicas para as novelas. Pois, não era daquela coisa do. Ah, que giro! Olha uma música inglesa, vou fazer uma versão portuguesa da minha trouxa moça desta coisa. Olha que giro, essa música já é para a novela. Que giro. Por que tu gostas de falar assim? Olha que giro. É engraçado, sabes que eu sou Trás-os-Montes. Pois é. Sabes uma coisa? Depois também assim, sabes que eu não regulo muito bem, sabes porquê? Porquê? Porque quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite. Foi criado por um berrezebo, coisa enjeitado. Tomava bem vacas em tudo que tinha leite. E cresci assim desse jeito e fiquei mal habituado. Já acabou? Já. Ah. Depois a parte de ter a cabritinha, essa parte não, já a vendi. Já rifei para poder... Pronto. Repara que eu estava a falar um beijo e estamos a falar em cabritos agora. Prontos. Então... Está bem. Há duas melodias que eu gostava, houve uma oportunidade para isso. Também fui. Os cabritos também dão beijinhos ou não? Fui burro por poder ter escolhido a segunda alternativa em vez da primeira. Pois já dava mais jeito e tudo, vês? Está a acontecer uma coisa rara no nosso programa. Hoje, quando eu estou a falar, está um gráfico normalzinho. Quando tu falas... Caralças, é assim! Porque fala a aldeia. Estás a ver? E quando fala a aldeia é mais a tão alto. E então, nessa noite de karaoke, eu escolhi o primeiro beijo. Cabeças no ar. Só que cheguei ao palco e não havia. Oh. É um bom serviço de karaoke. Ah, essa não temos. Ah, mas tem aqui outras do Rui Bonoso. Ah, não quero. Era aquela. Era aquela porque estava lá com a traia. Estás a perceber? Pois. E eu queria cantar, mas não. Não foi nessa. Também não foi nessa. Também nunca foi. Nunca chegou a acontecer. Mas havia uma segunda opção. Que eu lembro de estar lá na lista. Mas também se eu escolher, se calhar em lista que não tinha. Há uma música em que diz mais ou menos assim. Eu não sei, meu amor... Se o que eu digo é ternura, se é riso, se é pranto. É por ti, meu amor, que eu acordo acordado e recordo no canto. Nunca é tarde, nem é cedo, para dizer a quem se quer tanto. É um som. Não é assim, não é? É. São versos bonitos. Por acaso são. E é impressionante, já não lembro quem é que escreveu isso. Se foi o próprio Carmen, foi. Eu acho que é o Hário dos Santos. Oh, pois, também tem razão. Oh. Portanto, é próprio do Hário dos Santos. É... Aliás, não é... aliás, até muito é seu estilo, não é? Exato, não era o que eu ia dizer. Não me deixas falar, a música é minha, quer dizer, quando deixam a escolher, mas eu deixo a escolher, mas como é que hoje. Agora a porrada hoje, hein, que é isso? Olha agora. É próprio do Hário dos Santos. Portanto, o que eu ia dizer é que não é novidade nele este trocadilho. É um trocadalho. No carilho. E então ele faz esta coisa do tarde e que vai à tarde, amanhã à noite. Não, amanhã à noite não fala. Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu por ti chorava e... Como é que é? É uma coisa assim. Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu chorava por ti. Tardavas e entardecia. Era tarde, tão tarde, que à noite tardando os beijos morria. quando à beira da noite surgiste na tarde tão rosa tardia. Que bonito! Sabes o que é que isto me faz pensar, pá? Além do grande qualidade do Ari dos Santos e do seu intérprete. Sim, senhor. As coisas que nós deixamos para tarde, pá. É verdade. Coisas que podíamos... Também às vezes... Eu estou a falar nisto porque nesta semana anteontem aconteceu uma coisa assim. Às vezes descobrimos coisas tarde demais. Não é tarde demais. Descobrimos coisas tarde. Que se tivéssemos descoberto mais cedo, as coisas seriam diferentes. Mas mesmo, excetuando nestes casos, há coisas que nós sabemos. Sabemos que queremos dizer à pessoa, que queremos fazer alguma coisa, queremos fazer o bem a alguém, mas não fazemos. Deixa estar. Ah, agora não. Não tenho coragem. Ah, não me apetece. E depois é tarde. Fica tudo muito tarde. E depois lá se vão as estrelas. Gostaste do trocadilho? Estás-me a fazer retomar. Gostaste do trocadilho? Gostei, gostei. Sim, sim. Carilho. Estava a fazer. Estava a ficar muito mal criado. Eu, ué? Não! Estou-te a fazer recordar. Mas fizeste-me. Não, retomar a minha seriedade. Porque é de facto uma. Acho que também vou-te confessar uma coisa. Agora já voltamos ao normal. Estou eu a falar assim e tu a falar assim. Mas eu vou-te confessar uma coisa. Esta é, com letra, a música que mais me toca. Ah, é? Então devia ser uma escolha tua, não era minha. Não sabia disso. É. Sabes porque. Porque é mesmo isso que tu dizes. As pessoas guardam para muito tarde. Talvez, em muitos casos, infelizmente, creio mesmo que na maior parte, para tarde demais. E... Tu ontem fizeste uma visita... Vim fazer xixi aqui. Não tinha a casa bem em casa. E fizeste-me, com a nossa conversa, fizeste-me pensar quantas coisas eu gostaria de dizer... Que não digo, não porque não queira, mas porque não tenho oportunidade. E quanto eu gostava que outras pessoas me dissessem... Mas eu não te disse nada disso. Nem falei isso. Ficavas por dizer o que não me dizias. Mas pronto, mas pensei eu. Quantas coisas eu gostava de dizer e não digo porque não tenho oportunidade. E quantas coisas eu gostava que me dissessem. E não dizem talvez por teimosia. E é mais por essa parte. O pior é quando é por medo. É, mas a quando demonstramos coisas por medo da represália. Da resposta. Também. Também. Mas nós sabes que se nós não nos abrimos aos outros... Mas eu sinceramente acho melhor. E se calhar daqui a poucas horas vai-me acontecer isso. Acho melhor a gente mandar-se. E depois ter uma resposta negativa, mas ao menos pronto, está concluído. Não ficamos ali com a agonia, com a coisa guardada. É mesmo isso. De ficar de não saber como é que é, como é que não... Agonia, coisa guardada, está bem já. Não ficámos ali a saber se sai, se não sai, pois fazemos um pronto, esforço. Pronto, já fizeste-se voltar ao meu estado normal. Fazer um esforço e tal, e a coisa acaba por sair. Depois tem que se cagar o autoconismo. Está bem, pronto. É, sim, senhor. Já disseste tudo. Já disse e eu tudo. Já disse tudo por ti e por mim. E depois. Sem querer, vou escolher uma música que tem aqui muito significado. Mas realmente esta letra é fina. O Ari dos Santos, coitadinho. Eu andei com ele na escola, não é assim? Pois, acredito. Acredito, porque é verdade. Foi eu que lhe ensinei muita coisa. Eu gostei muito do poema dele do 25 de Abril. Ah, caralho, achaste que foi um grande poema, hein? Ah, foi. Qual? 16 minutos e tal, fogo. Aquela coisa demorou a ler. Não, mas era um grande poema. Aquela da Revolução. Era mesmo grande. A sério, era mesmo grande. Era uma grande e grande poema. Olha, era um poema grande e grande. Senhor, vês. Já aparece o Grandes Músicas, que são grandes músicas e músicas grandes, vês? Ora, aí está. Então vamos ouvir. Estamos a falar de Carmo, do Carmo. A melodia, creio eu, de 76. 6, é capaz. Acho que tipo, ficou em segundo lugar, acho. Pois foi. Foi em 76. Pois foi. Foi aquele ano em que o Carlos do Carmo cantou as músicas todas, coitadinho. Por isso é que ele representou Portugal na Eurovisão. Esse festival não é que deve ter sido... É bem lá. Era se o Carlos Carmo participava sozinho e perdia. Em 1976, Carlos do Carmo cantava uma melodia com muito significado aqui para os dois. Fiquei a saber agora também tem aqui para o Oscar. Ouçam bem a letra e prestem atenção. E talvez reflitam tal como eu... Tu não sei, mas tal como eu reflito e esta música pode servir de base para certos momentos importantes da nossa vida... Carlos do Carmo vai cantar Estrela da Tarde. Depois vai haver intervalo que a senhora esquecesse de dizer. Ah, não era para ver hoje, está bem. Ah, não era para ver? Ai, tu não te estragaste tudo, estás a ver. Pronto, então. Não estás a ver, mas estás a ver. Então, retira aquilo que disse. Então, a seguir, volto só eu. Só a primeira intervenção foi 17 minutos e meio, sempre depois agora começas a falar. É verdade, sim, senhor. Tem razão. Posso outra vez?

É que vocês não estão a ver, mas ele dizia aqui de manhã: ai, fiz uma alteração na escolha. Oh, com carago. É, agora não sei o que é que ele fazer. O que é que eu vou escolher agora? Não sei se é de escolher uma música do Homemzinho também, mas aí pus a coisa. Ou se tinha uma música diferente, mas a coisa, não sei. É bonita, tocas bem. Quer dizer, se calhar não. Vá, pode ser, sim senhor, palminhas para ele, sim senhor. Quer dizer, se calhar não. Palminhas. Ela entretém enquanto não se lembra. Pois, não é enquanto não lembro, é enquanto não sei, que é mesmo assim. Pronto, então é assim. Não, sabias. Pois, sabia, mas era duas das escolhas. Quer dizer, uma delas, há duas, sim. Então é assim. Música que eu. Coisa. Mas a segunda, eu sabia a segunda, que eu já não é a segunda, já saiu fora, não é? Olha, mas posso escolhê-la, não me importas que eu escolha. Qual? Aquela que. A que eu escolher, não te importas que eu escolha? Da festa? Sim. Bom, pode? Só que tem a ver, não sei. Eu já sei o que é que tem a ver. Então é assim. Próxima música chama-se a Festa da Vida. A Festa da Vida. Falo normalmente que as pessoas não são obrigadas a entender o teu sotaque burro de coisa. A próxima música chama-se A Festa da Vida. Representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção. Estávamos no ano de 1970 e... 79. Estamos no ano de 1972, quando tal aconteceu. Portugal fazia-se representar pela sétima vez na Eurovisão. Ou melhor, pela oitava. Até poderia ser a nona, ou quer dizer não, se em 1970 Portugal não desistisse de participar, com a música de Sérgio Borges, Onde Vais, Rio Que Eu Canto. Mas, voltando ao mítico ano de 1972, 2 anos antes da Revolução dos Cravos, Carlos Mendes levava-nos a Festa da Vida. Seria essa Festa da Vida uma antecessão da primavera? Seria essa música um sinal da mudança dos anos 60? Ou seria apenas essa uma música alusiva à saudade tão portuguesa? Foi a explicação que nunca tivemos, mas o mais importante é aquilo que a música e a letra nos transmitem. Uma festa bem portuguesa, cantada por uma voz bem lusitana. A Carlos Bonaparte, esta música tem algo de especial. Simplesmente porque fazia parte de uma coleção de 5 CDs. Os primeiros que Carlos Bonaparte teve, ou uns dos primeiros. Reportando-nos ao ano de 2001, o ano em que Carlos Bonaparte tinha em seu posse o leitor de CDs, pode continuar a tocar, não tem piada. Reportando-nos... Então, estás a recordar tempos, não é? É. Estás a ter memórias. Retomando ao ano de 2001, o ano em que Carlos Bonaparte teve esses mesmos CDs, 2001 era precisamente o ano em que Carlos Bonaparte tinha a sua rádio imaginária. 2001. Um ano tão bonito e ao mesmo tempo tão trágico. Foi um ano de mudança pelo lado negativo. Olha uma mensagem para ti. Não. Um ano, sem dúvida, marcante pelos dois lados. Carlos Bonaparte, com os seus 16 anos, vivia na festa e na flor da vida uma bonita história de amor. 2001, o verão de 2001, foi repleto de atuações, de espetáculos, em que a festa da vida era algo que acontecia todos os dias. Tinha amigos. Tinha uma união familiar e tinha uma inspiração musical que até os deuses invejavam. Não porque tivesse de facto muita qualidade, mas pela produtividade. Até fazia umas coisinhas engraçadas. Mas voltando à festa da vida, a música não é mais do que uma alusão àquilo que na altura era a vida de Carlos Bonaparte. Uma tragédia iludida ou uma trágica ilusão. Algo que talvez nunca chegaremos a saber e tão pouco importa. O que interessa é a festa da vida que esta música nos transmite. Para os estimados ouvintes da Rádio Antenoé, vamos escutar nos próximos minutos, sensivelmente 3, a música de Carlos Mendes, A Festa da Vida. Thank you. que venha o sol, o vinho, as flores, marés, canções, todas as cores, guerras esquecidas por amor. Que venham já trazendo abraços, vistam sorrisos de palhaços, esqueçam tristezas e cansaços. Que tragam todos os festejos e ninguém se esqueça de beijos. Que tragam prendas de alegria e a festa dura até ser dia. Que não se privem das despesas, afastem todas as tristezas, pão, vinho e rosas sobre as mesas. Que tragam cobertores ou mantas, o vinho escorra pelas gargantas e a festa dura até às tantas. Que venham todos de vontade, sem se lembrarem de saudade. Venham os novos e os velhos, mas que nenhum me dê conselhos. Que venham sem se lembrarem de saudade. Venham os novos e os velhos, mas que nenhum me dê um ritmo assim suave, que eu vou, agora vamos tentar fazer o contrário. Estou a tocar e eu a engatar. Essa letra do ontem, todos os meus problemas pareciam estar longe e eu hoje parece que eles vieram para ficar. Não sentes isso em muitos dias da rádio? Não sei quando esta música, também não quero saber. Sentes ou não sentes? Olha, vai buscar aqui o meu mail, que eu já não me lembro dos três canais. Ah, isso não lembro. Paulo Carvalho, Carlos Mendes, o teu mail, Carlos Mendes e o Fernando. Já sei. Fernando, era o Tordo e o Fernandinho Tordo. Queres inventar? Tens tempo, podes inventar. Com esse ritmo, não, isso não é para mim. Espero. Ai não. Ai não. Então não sei o que hei de fazer. É um parecido com o mais. Ai não. Então não sei o que hei de fazer. Talvez. Pi. Talvez. Não, mas não quero ouvir um trat touch. Então sabes que 14 é que vamos ouvir. E estás a meter aí trat touch, touch, touch. Olha, mete um merengue. Ah, assim já vais mais. Não, também não. Isso é muito confuso. Um trat touch, touch. Ah, está a ver como sabes. Eis um dia que estávamos a escutar RTP um sábado à noite. Era o Herman José que nos Deus pôde presenciar com uma surpresa que a muitos causou admiração. Talvez a ti não. A ti não, porque não vês televisão quando está na RTP1. Dizes que canal bom é Antena Web e mais nenhum. Por isso recusas-te a ver que eu estou a fazer. Mas essa noite foi marcada a tal surpresa que referi. Eis que surgiu no palco um trio de cantores. Já tinha mudado acorde. Outra vez. Eis que surgiu no palco um trio de cantores, formado por três antigos vencedores do festival RTP da Canção, da Canção, da Canção. E que foram, por isso, como é óbvio, à Eurovisão. Ora, visão é uma coisa que o Oscar não tem, mas sabe escutar, sabe conversar como ninguém. Ora, visão é uma coisa que eu tenho a mais, e às vezes podia aproveitar-me dela e ver o que não vejo em certos momentos e tais. Começou com o Paulo de Carvalho escondido. Apareceu só no fim, depois de Carlos Mendes e Fernando Tordo, Tordo, Tordo, Tordo. Cantaram uma série de melodias, todas elas já conhecias. Apresentaram aquilo que chamamos de medley. Deves saber o que é um medley. Foi o que eles interpretaram. Além de melodias dos próprios, trouxeram canções de outrem, como a minha escolha anterior, que era do cantor Carlos Jucar, e precisamente a estrela, estrela da tarde, inaugurou, abriu, abriu. Aparecer um de cada vez, para também fazer o seu número musical. Não escondo que, além de surpresa, foi uma atuação especial. Trouxe aquilo que considero e aquilo que espero que seja essencial. Trazer música nacional aos programas de televisão, ainda por cima em estação pública. Por enquanto, por enquanto. E então veio aí que recordei outros tempos do festival da Canção, da Canção. E lembrei-me, isto já foi no sábado, mas pensei, por que não? Por que não? que não levar no dia desse tempo, levar o medo e falar de outros tempos do festival da canção, em que ainda se fazia música que não era a 8 bits e companhia limitada. Por falar em canção, peço agora ao Escoradinho a tua contribuição para finalizares esta composição improvisada, improvisada do Amilcar Adapa. Pois vou então encerrar com uma frase, uma coisa qualquer, e dizer até já. Que rico fecho, tão melódico, tão bonito, tão produtivo. Foi muito lindo esse trecho que acabaste de trazer, muito educativo sobretudo. Sobretudo não quero obrigado, pois não está frio para isso. O que está mesmo bom é para ouvir um medley e comer chouriço. E é o que rima com isso. Nona, não levas um soco por um triste, mas de seguida vamos tentar suavizar. Ao ouvir, ao aprender, ao escutar, três das mais belas vozes do país. Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando-lhe o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde tal rosa tardia. Eu não sei, meu amor, se o que digo é ternura, se é riso, se é pranto. É por ti que adormeço e acordo, e acordado recordo no canto. Essa tarde em que tarde surgiste de um triste e profundo recanto. Essa noite em que cedo nasceste, despida de mágoa e de espanto. Meu amor, nunca é tarde nem cedo para quem se quer tanto. Ruas da minha cidade, becos de ganga buída, oficinas da verdade, dos operários desta vida. Ruas da minha cidade, janela. Os pardais da amizade, a tarde vem em poesia. Lisboa, menina e moço, ruas da minha cidade, da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, varina, bragão que me traz à porta. Ternura. Lisboa, ruas da minha tristeza, até depois da luz que os meus olhos triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Pregão que me chegou traz a hora de acabar. Ela chamava-se Nini, vestia de organdi e até dançava. Dançava, dançava só para mim, uma dança sem fim, e eu olhava, olhava. E desde então se lembra o seu olhar, é só para recordar os 15 anos e o meu primeiro amor. Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender toda a ternura que tem o primeiro amor. Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender que a vida passa, mas um homem se recorda sempre assim. Nini dançava só, só pra mim. Já cá estamos, nas cantigas por onde nos vamos, na poesia que damos e andamos, melodias de gritos e pianos, com memórias, alegrias, medalhas, histórias, esquecimentos que hoje são glórias, derrotas que foram vitórias. Somos três, cantando como ouves e vês, fazendo já feito outra vez. Somos três, pelo amor a tudo o que se fez, somos três, tudo junto outra vez. Somos três, tudo junto outra vez. Só nós três. E agora, momento musical para os nossos ouvintes. Um pequeno acidente de percurso, vamos lá retomar. E agora é o momento. Animal! Animal! E agora é um momento musical para os nossos ouvintes. Thank you. esse momento sapateado. Então, é que dizes do trio Almeida? Gostei, por acaso gostei. Sabes que é por acaso gostei? Fantástico. E aquela parte do... Adeus, tristeza, da tarde. Sabes que gostei muito de duas coisas. Da música deles e de poder partilhar este momento com os ouvintes. Das músicas. Pois. E deste momento de partilhar com os ouvintes. Sabes que esta acho que foi a música mais... complicada que eu consegui compor, que esta música é minha. Eu sei. Já ouvi. Ah, pois é. Mas pensas quando? Mas que é isto? Epá, eu gostava de arranjar um órgão com ritmo de morna. Que é morna? Aquela música tipo Cesária Évora. Ah, pois é. Ela é a diva da morna. É verdade. Não tenho nenhum artigo sobre isso. Sabes o que é? Gostava de tocar... Eu já não sei qual é que é o ritmo. Acho que nós utilizamos tipo um samba para tocar esta música. Olha, nesta semana, terça-feira de manhã, descobri os nossos papéis para quando fomos tocar. Engraçado que a ordem das músicas. Precisamente, terça-feira, lembrei-me disso para te dizer, epá, amigo, diz-me lá qual é que era a velocidade, a música, eu queria tocar esta música. Estão em casa os papéis. Eu queria tocar esta música, queria mesmo, porque queria... foi uma música que foi feita... Foi composta por um momento muito especial. Acho que até foi composta na altura. Não, já tinhas inventado no ensaio. Não, no ensaio, lá no restaurante. Ah, pois foi. Que estavas a tocar e para ver o som, para ver a capacidade acústica. Olha para-me lá aqui um sonzinho de samba. Para ver a acústica do espaço, puseste a tocar isso e depois pronto, ficou. E já sei qual é que é a minha escolha. Mas já agora... Ah, era isso que eu ia dizer. Como é que lembraste? Já sei. Pois é este. Pode ser. Não é mais nenhum? Está a seguir, não está? Olha, agora não tenho. Pois. Agora já não tenho. Toca aí! Mais ou menos. gravado 9 minutos e meio e ainda não falaste nada. É só música. Sabes qual é que é a música, sabes qual é que, é a música que eu vou escolher? Nem tu sabes. Só ficou amor por ti, ficou por dentro do que sou, ficou e já não tem saída. Só ficou amor por ti, ficou. A tristeza vida. Quem é que a fez? Só ficou amor por ti, ficou por dentro do que sou, ficou e já não tem saída. Só ficou amor por ti, ficou em tudo no que te dou. É mais elegante que a vida. E esta música quem canta é o amigo Fernando Toro, por quem eu tenho muita estima. Tu perguntas porquê e eu vou-te responder. Porque acho um grande cantor, ouvi-lo é dar sorriso à vida. Adoro ouvir os temas que interpreta e o coração com que os canta a todo instante. Adoro ouvir a tourada e este tema e outros tantos que a vida me fez escutar. Adoro escutá-lo e vamos ouvi-lo com este Só Ficou Amor por Ti. Hoje estou desinspirado, não sei mais nadinha de jeito, portanto Noite, e além do mais já temos 7 horas de programa gravado. E tudo porque eu não me calo. Ainda crias intervalo. E o mais impressionante é que eu sei que o mal é meu, eu sei, mas continua cantar. Perdido por 100, perdido por 1000, agora vai ser até ao fim. Vão ser 10 horas de programa atual. Então deixa-me fazer. Está bem. Forte abraço, pessoal, até para a semana. Voltamos a encontrar-nos no dia 1 de outubro. Voltamos nada porque eu tenho que fazer a retrovisão das canções. A retrovisão da Euro coisa. Já gastou. Bom, a primeira melodia de hoje foram os R.E.M. com Day Sleeper, depois foram os R.E.M. com Auto. Os R.E.M. tinham sido escutados muito. Pensávamos ao dinheiro, falámos dele na outra semana em que eu escolhi o coisa. Já não lembro de música. Ah, foi o Man on the Moon com o Storyteller. Foi há 2 semanas. E agora, pumba. R.E.M. Day Sleeper, R.E.M. Lotus, Carlos Carmo. Estrela da Tarde. Qual foi a seguir? Não sei. Não sabes? Assim era a Estrela da Tarde. Escolheste uma que foi bonita. Ah! Carlos Carmo. Carlos Mendes, Fecha da Vida. Carlos Mendes, Fernando Tordo e Paulo Carvalho. Eu disse por ordem alfabética. Um medley de músicas nacionais. E para fechar, vamos abrir aqui a escolha do Oscar, que é o Fernando Tordo com Só Ficou o Amor por Ti. Se calhar o título não é esse, mas está bem. É, não, mas é que porque é. Pois, está bem. Então vamos embora. Viver a vida. Depois fazes um fade-out aí, quando fizes a coisa. No bom homem faço. Está bem, então vai lá o fade-out. Pronto, então sábado é o Dia Mundial da Música. Espero escolhas aqui interessantes.